747 Guarulhos, Unito Copa, prepare a Arbor 340 já aprovado. Arbor 340 aguardando cópia. Vai, cara. Braço. Prossiga, 3305. Pista livre, pouso autorizado, vento 110 com meia dúzia. Livre pouso, pista 10, tá? 3305. Cópia. 6747, prossiga. Guarulhos, 340, aprovado, volta para o Zulu 21, decola no zero, curva à direita, após, num perfil da Arbor Elefa, após Elefa, 701, sai conforme. 5563, o código transponder, controle da tela 10935. 6747, autorizado, conforme Guarulhos, nível 340, Arbor Elefa, primeira curva à direita, para o Zulu 21, conforme. 5563, 1935, ao controle. Correto, portão 5, chame o fundo front para o posicionar. Gente, graças. 3305, solo agora 44, livre direita, taxa me escuta. Prosseguindo via Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette 07, Santos 305. Oi, Salvador, gol 1076, final, visual baixado para lá. Avistado, pista livre, pouso autorizado, vento 120 graus, quanto mais. 7 livre pouso com 1076. 3013, no 01 no Paraty. Provada, Apolo, chama táxi. Chama táxi do 6313. Paulo Salvador, S58527, portão 4 para o Puxa, em acionamento. 7685827, só um minuto. Tem um tráfego da Oceanet que está no 01, já vai iniciar, o senhor no próximo setor. A gente está aguardando. Para o Brasil, A4, just a minute to cop to Madrid. Just a minute, prepare your departure, Spuka. Ok, Spuka, Level 370. Oh, yeah, your first level need is 370. Just a minute. 10076, fala 47, direita, prosseguir na minha escuta, bem-vindo. Alfa e repórter da Juliette. Direita, Fox, Alfa, repórter Ângela Juliette, no 076. Opa, Zero A4, I read Scott. Ready to copy and I initial, flat over with 330, Roma, Zero A4. Salvador Madrid, level 370 approved, airway up Zulu 10, then Natal, after airway up November 873, after following off of the 10 roads. Take off runway 10, left turn, your departure, you'll be Puka departure, then Zipar transition, score code 5571, and under control departure frequency 119.35. After Zulu 10, Natal, after November 873, airway to destination, and will be left turn Puka departure, transition T-Bar, and next one 5571, and departure frequency 119.35, Roma 084. Copy, correct it, wait here to accept this level 330, just a minute. The copy is correct. Call me ready to start up and push gate 10. Okay, we could be ready for start up and push gate 10 and confirm. Flight level will be 330. Okay, 330. 76, prossiga. Mantenha sua escuta ou processo por favor? Pode manter na minha escuta. Prossiga via Alfa, mantendo a minha escuta e reportando essa Juliette. Sim, então, fonte da Juliette, mandando sua escuta no 076. Prossiga Indy Alpha, reporte no ponto de espera pronto. Indy Alpha, reporta ponto de espera pronto, 6303. Ajustado no 0-3. 1-0-3, Portugal, 0-1-9, clear to land, 1-0, wind is 110 degrees, is 0-8 knots. Clear to land, runway 1-0, Portugal, 0-9. 1-0-7-6, vai prosseguir Juliet, portão 2, assim que o Oceanengra iniciar o táxi. Juliette, portão 2, assim que inicia o táxi da aeronave, 076. 527, estou com o Oceanengra que vai taxiar, retaguarda, após vai passar um gol, vai finalizar no 02, estacionamento. Assim que o segundo tráfego finalizar, o senhor inicia no 4 e chama táxi após. Pode passar o retaguarda, vai ficar com a rapazão. Europa 084. Correct, Europa 084. Okay, for level 330 available. Report ready to start and push. 330, copy, and we call you ready for start push. Thank you very much. All the way back. Lima tem. Aqui mantém, né? 313. Autorizado 360, chame 1186 que a gente fez a paracópia. No 019, on the ground 53, turn right taxi, looming focus. Contain Alpha and you report before Juliet. We on right, set, call before Juliet, Portugal, 019. Minuto, 360 com fim, já aprovado. Prepare a Dael inicialmente, mais um minutinho, dois, eu já estou pegando a cópia. É 3x3, pista livre, autorizada a colagem, vento 1-0 graus, curto nós. Autorizado, 6-3-1-3. Três no três, decolada aos 5:30, controle 1935, bom voo. 1935, boa noite. Salvador, boa noite, L5827, 142 a bordo, controle 6:42, a perna com 4 para o pai. Salvador. 27, Indy Alpha, reporte plano ponto de espera, 1.013 no ajuste. Indy Alpha, reporte ponto de espera, 1.013 no ajuste, 8.9. 4209, cópia. Twins 360 aprovado, rota via Pisoloma 6, decola 1-0, curva direita. Subida da El Leda, após direita voa Bridge, a onda 70 via. 5002, 5002 o transponder, controle apenas 199, decimal 35. Deixando o condição para o posicionar. Pode ser, pronto. Pode ser, dois. Autorizado a minha decola web, vento 5-7. A linha e decola, dá 1-0, web, 8-3. Portugal 019, taxi Juliet, Minei, Pontio, stand 1-1. Juliet, 3, Salvador, é o Trepe 5595, boa noite, final, baixado e checado. Boa noite, bem avistado, pista livre, pouso autorizado, 57. 55. 5827, decolado agora 00, controle 5935, bom voo. 435, boa. Falou, Jorge. Fala no 3, posiciona, Semtax, azul, 4209. 4209, 73 a bordo, com 1315, sinal termo HDL, pronto para o banco. Indy Alpha, reportando ponto de espera, ajustado 1013. Indy Alpha, reportando ponto de espera, dono 0 com 1013, azul 4209. Bem-vindo, Alfa Juliette até o portão, como é que é? Alfa Kilo até o pátio 3, Solo 04. Exato. Solo Web 6747, posição 5 para pushback, acionamento. Solo Tower, eu passei 8 pontos. 5-5-5. Solo Tower, eu passei 8 pontos, we go in ground frequency and nobody answer. Yes, to start a push on the K10. Okay, this is frequency, Europa 084. Approve the push and start up gate 10, come taxi. Okay, we clear for start push on gate 10, Europa 084, thank you. O 674705, só um minuto, tenho com o tráfego da trip ingressando no pátio 3, para estacionamento. Assim que o tráfego finalizar, pode prosseguir com pushback e chantax. Após o trip, 6747. Torre Salvador, azul 4209, volta de espera da Nova. Sim, está autorizado a linha decolada 10, vento 100 com 7, 4209. A linha decolada 10, 4209. Boa, boa noite, Rio 5972, tempo favorável do Galeão 340. Tente Rio, tem aprovado 320, aceita? Eu aqui. Ok, só mais um minuto para autorização, 320, eu vou pagar a cópia, prepare a Dael. Dael, 320. Web, pode prosseguir, não puxa no táxi. Iniciando, grato. Decolado agora, 08, controle 1935, bom voo. Obrigado. Rio 5972, para cópia. Prossiga. Galeão, 320, rota pelo Whisky 50, decola no zero, com curva pela direita. Perfil da Dael, Leda, após Leda Yields, 5006, transponder, controle opera 199-1935. Aprovado, Galeão 320, na subida da El com curva direita, depois a Peruíque 50, a Dael Leda, depois 6935 e 5006 na transmissão, Peruíque 5973. Chame pronto, parte 3, para o puxa acionar. Então, na parte 3. Solo Tower, Rapazio 84, ready for action. Rapazio 84, tags approved, follow the Boeing, the Webjet Company. After 10 April, Indy now for report to Ready World Point. Canadian 0-1-3. Canadian 0-1-3, we follow the point 2.0 for Rapazio 84. 5972, Victoria, Cooper, Canadá. Ok, Rio, estou com a aeronave da Web, ingressando aí no pátio 3, no push. Se der condições de iniciar sem interferir com o tráfego, autorizado, chama o táxi. Ok, coordenação, Rio, 5972. Guarulhos, 360 aprovado, Tapera Arbóge, 1 minuto para a cópia. Qual a subida para preparar? Arbóge, sim. 084, we have been falling on the right side, the wind jet. Yes, that's correct, it's the traffic. Okay, will you follow them? Yes. Okay, we wait here then. Torre, Salvador, 3305, autorização para... 305, minuto Recife, 330, número 2, da Parapuca. Sim, sim. 747, tá pronto? Só um segundinho, o mecânico tá saindo da frente, a gente já tá iniciando já.